amigo Galeguinho das Encomendas. Vem dançar essa comigo, vem! Doutor, acho que estou meio adoentado. Tô sentindo uma fraqueza nos braços, pois não consigo abraçar mais ninguém. Doutor, acho que estou mesmo enlouquecendo. Meu peito dói mesmo sem tá doendo, pois não consigo amar outro alguém. Doutor, eu sei que o caso é complicado, mas é que eu não posso mais continuar assim. Seu doutor, me ajude aí, Raí. Vai, meu negão, Raí! O problema tá fácil, é só voltar pra ela. O nome do remédio é Daniela. 9 vezes por dia, fazer amor com ela. É pro resto da vida, Daniela. O problema tá fácil, é só voltar pra ela. O nome do remédio é Daniela. 9 vezes por dia, fazer amor com ela. É pro resto da vida, Daniela. O doutor me receitou, meu remédio é ela. O nome dele é Tutu CD. Bora, meu negão Raí, que honra ter gravado essa com você. Alô, doutor Franço, me ajuda aí, doutor, vai. Doutor, eu sei que o caso é complicado, mas é que eu não posso mais continuar assim. Seu doutor, me ajude. Me ajude aí, galeguinho, vai, galeguinho. O problema tá fácil, é só voltar pra ela. O nome do remédio é Daniela. 9 vezes por dia, fazer amor com ela. É pro resto da vida, Daniela. O problema tá fácil, é só voltar pra ela. O nome do remédio é Daniela. 9 vezes por dia, fazer amor com ela. É pro resto da vida, Daniela. Olha que o problema tá fácil, é só voltar pra ela. O nome do remédio é Daniela. 9 vezes por dia, fazer amor com ela. É pro resto da vida, Daniela. O doutor me receitou, meu remédio é ela. O Raí me receitou, que? Meu remédio é ela.